Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. O Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Otto, Jovem Nerd. Good evening, ladies and gentlemen. Aqui é Carlos Voltor, eu já dancei com o diabo sob a luz do luar. Aqui é o JP. O que é isso na tua mão? É uma bazuca? Marabade, o Fanatic, e vamos falar sobre Batman. Aqui é a Zagal, eu pergunto pro Marabade por que você está tão sério? Ah, olha só! É verdade. Chegou o dia em que vamos passear por todos os filmes de Batman, né? Falar das coisas boas, das coisas ruins e da obra-prima que nós vimos no cinema agora, recentemente. O Cavaleiro das Trevas, está todo mundo comentando, todo mundo esperando, todo mundo está com um sorriso na cara. Então vamos para Batman depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Não. Vamos para mais uma leitura de vez e caneladas! Vamos lá. Ah, muito bem. Semana de Batman, estamos todos malucos. É verdade. Algum recadinho da paróquia? Temos. O primeiro é que essa é a última semana da promoção Vilago Jovem Nerd. O Cris Dias, que nós conhecemos, não é, Zagal? Sim, vegetariano, primeiro blogueiro da internet. Começou. Tem o seu hosting maravilhoso, Vilago, e todas as pessoas que estão indo levando os seus sites para ficar lá hospedados, ganham uma camisa Jovem Nerd. Ah, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que realmente aderiram a essa campanha. É, muito bom. E ah, mas aí tem que dizer, olha, estou vindo aqui por causa do Jovem Nerd, tem que confirmar para ganhar a camisa. Tem um link também no post do podcast. Outro dia me corrigiram falando que é podcast. Podcast? É podcast? Pod. Ah, de iPod. Não, sabe? É podcast, é podcast. Vê se pode. Então, aproveite, galera, a última chance. Se você realmente está com essa necessidade, preciso ter um lugar para colocar meu site, um lugar bom, que tem gigas e gigas de transferências de mensais, que tem bom suporte técnico, fala com o Cris Dias, tem o link aí no post. Cara, se não fosse só ganhar a camisa, se não fosse só isso, você ainda tem o Cris Dias para encher o saco. Satisfeito, tu fala direto com ele, não fala com uma máquina ou com uma pessoa que só usa gerúndio. Verdade. O preço não é caro, R$29. E, cara, todo mundo está lá, todos os famosos, né? É, então aproveite e ganhe sua camisa. Hoje, essa semana é a última, né? Dia 31, quinta-feira que vem, acaba. Ah, recado de voz. Are you ready, Boots? Lambda, lambda, lambda, nerds. Aqui quem tá falando é Cristiano, do Rio de Janeiro. 35 anos, casado, 2 filhos, blá, blá, blá, blá, blá. Tô mandando essa mensagem de voz aqui pra parabenizar o programa de vocês. E eu sei que vocês não gostam disso, então vou direto ao assunto. Não conheci o Jovem Nerd, já tinha ouvido falar muito tempo atrás, mas nunca dei muito crédito, né? E aí depois com o Twitter, muitos amigos falando, baixei novo Jovem Nerd, baixei os Nerdcast dessa semana, foi muito engraçado e tal. E aí eu resolvi dar um crédito. Eu já ouvia o Radar Pop, outros podcasts, eu tava em busca de vários podcasts pela internet. E aí resolvi dar um crédito pro Jovem Nerd e pro Nerdcast. E aí, cara, eu baixei aquele Nerdcast 110 da Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, e fiquei alucinado. Muito engraçado, era interessante como vocês conseguem colocar assuntos sérios e com questões históricas, com questões científicas, e a forma como vocês dissertam tudo isso, que fica muito engraçado, eu acho super maneiro. E aí, cara, eu viciei na coisa, comecei a baixar muitos. E aí, por indicação de um próprio amigo, de tanto twittar falando, foi muito engraçado, eu baixei o da festa junina, de carnaval, e fiquei completamente alucinado de tão engraçado que é. Mas sempre me deu preguiça de baixar tudo, né? E aí um dia, ouvindo o Mona Lisa de Pijamas, que foi super interessante com as digníssimas esposas de vocês, elas falaram de várias situações pessoais, e que deu mais ênfase a você ter mais curiosidade sobre cada um de vocês. E no Radar Pop 44, onde vocês fizeram uma participação super especial, contando como é que eram os bastidores, como começou, aí a coisa tomou uma outra proporção. A gente vê realmente que vocês são pessoas comuns, mas ao mesmo tempo especiais pela qualidade do que vocês fazem e a forma como vocês fazem, né? Com muita paixão, muito amor ao que vocês fazem, fora que vocês se divertem pra caramba, e isso é muito legal ouvir isso. Um forte abraço pro Alotone, que é um grande moderador, ele tenta botar todo mundo no eixo no assunto da pauta, e que deve ser muito difícil, porque conversar com tantas pessoas que são bem interessantes, que eu sei que vocês têm uma relação muito forte um com o outro, deve ser difícil de vocês manterem a pauta, e o Alotone faz isso muitíssimo bem. E dizer que eu sou fanático pelo Fanatic, né, o Mário Abad, que é uma verdadeira enciclopédia, é uma aula. Toda vez que ele tá no Nerdcast eu fico maluco, porque eu já sei que vai vir uma informação de altíssima qualidade, não que os outros não tenham, mas ele é fantástico. E dizer que o Azaghal, cara, é o meu sonho de consumo, falar tão sinceramente, de uma forma tão escrachada como o Azaghal fala. Ele fala aquilo que todo mundo tá afim de falar, e fala com uma sinceridade ímpar, e é o contraponto do Nerdcast. Quando o Alotone é o grande equilíbrio, o Azaghal é o caos. E é o que torna o Nerdcast o que é isso aí hoje. Parabéns mais uma vez. Sucesso pra vocês, cara. Vocês têm tudo pra ser um grande portal, mais do que já são. E bota um efeitinho aí, vocês com certeza são o melhor podcast do mundo, gente. Um abraço, parabéns. Falou, valeu. Muito bem, eu só sei dos e-mails de voz depois que eu escuto o Nerdcast pronto. Oh, mas agradecemos, muitos elogios, muito obrigado, meu querido. É verdade, quem quer que seja você, é muito obrigado. E o último recadinho antes de começar a leitura tradicional de e-mails de texto é uma vinhetinha do Prem Podcast, ou Podcast. Prem? Como é que é? Prêmio Podcast ou Prêmio Podcast. Prêmio Podcast 2008. Você não vai querer ficar de fora. Primeiro e-mail, Júlio César Antunes, 25 anos, Montes Claros, Minas Gerais. Ao contrário do que foi dito no e-mail do programa passado, a origem da expressão Fire in the Hole, Azaghal, nada tem a ver com o Vietnã. Parecia tão lógico, né? Não é? Achei ótimo na semana passada. Sua origem se deu com detonações de explosivos na indústria de mineração, quando alguém precisava avisar os colegas que as cargas já estavam montadas. A frase também voltava aos tempos dos navios de guerra feitos de madeira, que carregavam toneladas de pólvora em seu interior, enquanto Fire on the Deck, no convés, podia ser contido, Fire in the Hold, abaixo do convés, não podia. Era um alarme para todo mundo dar no pé. A frase original seria Fire in the Hold. Posteriormente, a frase foi adotada pelos fuzileiros navais americanos e se espalhou pelo mundo. Olha aí, Azaghal. Todo dia a gente aprende alguma coisa e tem que desaprender outra. Exatamente. Imagino que e-mails chegarão semana que vem dizendo que tudo isso tá errado. Cara, o meu medo é quando começarem a falar que a origem do Fire in the Hole vem dos filmes pornôs, né, cara? Guilherme, sem cidade, sem idade, é um John Doe da vida. Vim dizer que não foram apenas 3 Robins na série regular de Batman. Olha, falando o último podcast, foi Batman nos quadrinhos. Isso, ele diz que existiu alguns anos atrás uma Robin mulher. Olha. Stephanie Brown era uma das inúmeras vigilantes de Gotham, conhecida como Salteadora, ou The Spoiler. What? Não, ele tá falando, tá avisando o spoiler que ele vai falar agora. Mas por que ele botou The Spoiler entre parênteses? Não entendi. É, a partir daí é spoiler. Ah, rapaz. Pensei que o nome em inglês de Salteadora é The Spoiler. O cara não sabe se expressar. Bem, ele diz que a Salteadora The Spoiler era a namorada de Tim Drake. Que eu não faço ideia de quem seja. É o terceiro Robin. É, whatever. Ela ocupou o lugar do Robin quando o pai de Tim descobriu sua identidade secreta. Por que o pai do Tim Drake descobriu que ele era Robin, motor de castigo? Provavelmente. Como assim, né, cara? O cara que o Robin tem a obrigação moral de descer a porrada no pai, né, cara? Ele continua. Stephanie não permaneceu muito tempo no cargo, sendo logo demitida por Batman, após desobedecer uma ordem. Caraca, bons tempos desse Batman, né, cara? Porra. A garota acabou sendo morta pelo vilão Máscara Negra e morreu no hospital, o que é muito curioso, já que ela foi morta antes de chegar lá. Não, o Máscara Negra causou algum ferimento fatal. Esse cara, ele é confuso, você viu? Ele bota The Spoiler lá em cima e aí bota que a garota acabou sendo morta pelo Máscara Negra e morreu no hospital. Exato. De novo. Uhum. Combate ao seu lado, ela morreu. Depois disso, Tim Drake, por razões que ele ignora, e eu também, voltou a assumir o manto do garoto prodígio. Excelente. Irrelevante. Olivia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los por mais um ótimo Nerdcast. Mas fiquei com uma dúvida sobre o Batman nos quadrinhos. Alguém mencionou que o Coringa tem a pele branca e o cabelo verde em consequência do tal acidente com produtos químicos. Mas no filme Batman, do Tim Burton, Jack Nicholson, por vezes, aparece com cabelo e peles normais, apenas com um sorriso deformado. Aparentemente, nesse filme, eles consideraram a pele e o cabelo só apenas maquiagens usadas pelo Coringa. Seria isso um erro de roteiro ou apenas uma certa liberdade criativa da parte de Tim Burton? Na verdade, a maquiagem que o Coringa usa no filme do Tim Burton é a cor de pele. Tanto que tem uma hora que a Vicky Vale joga água nele e ele finge que tá derretendo, e quando ele vira pra ela, ele tá com a cara toda branca, porque a tinta de cor de pele sumiu. Isso. Pra quê, né? Se o cara era maluco, qual é a dele se disfarçar de gente com aquele sorriso freak? Ele tava querendo passar desapercebido, certamente. Wallace Souza, Rio de Janeiro, RJ. Como bom fã de Batman, adorei o último Nerdcast sobre o tema Batman nos quadrinhos. Acho que faltou vocês falarem sobre a tentativa de criar um novo Batman com aquele alter ego do Azrael. Eu não faltou não, a gente simplesmente ignorou aquela merda. Exatamente, como deve ser. Né? Esquecido. Pariu. Aí esse meio é terrível, né, cara? Sobre o Marabade. Olha só. Meu Deus, cara. O mundo não para de girar mesmo. A dizer que estive no apartamento dele dia desses. Olha só. E mostrou uma infinidade de material sobre o Homem-Morcego, cara. Cara, o que aconteceu? Inclusive, um dicionário onde Marabade virou verbete. Ai, meu Deus. Assistimos um trecho da entrevista dele no Jô Soares, onde ele dava entrevista de óculos escuros e boné, e uma fita da festa que ele deu na casa para os amigos, cujo tema era Batman. Caraca. Em dado momento, Mario e o amigo saem da festa, e momentos depois voltam fantasiados de Batman e Robin para delírio da galera. Meu Deus. Cara, eu posso dizer que é verdade isso que o cara tá falando. Porque eu já tive que assistir essa merda dessa fita, assim como a vista dele no Jô Soares e ver um milhão de coisas colecionáveis que o Mario Abade tem do Batman, inclusive um Batman porta-sabonete líquido. Aí ele continua. Conversamos sobre assuntos nerds, cinema, etc e tal. Agora, o que fez minha cabeça explodir é que dias depois eu estava no telefone com um jornalista famoso do jornal O Globo, quem será? Quando no meio da conversa eu falei: eu estava falando sobre isso com o Mario Abade. Você conhece? O cara me responde na lata: não conheço nenhum Mario Abade, não. Conheço ele como Mario Batman. Olha só, cara, a fama do filho da puta. No meio jornalístico. Aí ele manda um PS aqui. Para inveja de nerds em geral, inveja, você entenda isso como você quiser. Eu assisti aquelas famosas fitas que ele citou no Nerdcast passado. Com os devidos códigos, seriado 40, Batman 69, filme 77, por aí. Meu Deus, cara, o Marabai tá sem limite, cara. Começa pagando chope pros nerds. O que que ele quer? Puta, só que... Deus sabe, cara. Já que ele quer chegar com isso tudo, cara. Ai, meu menino. Então vamos lá para Batman no cinema. Bate Nerdcast, né, cara? Muito bem, voltamos. Olha só, pra quem ficar triste que a gente não vai comentar aqui a série dos anos 60, tem um mega texto irado do Marabade no Jovem Nerd. Vai procurar lá o Cruzado Embuçado, fala tudo, é o texto completo sobre a série. Texto é muito definitivo. Definitivo, né? Tudo agora é definitivo. Então a gente vai pular diretamente para os filmes, a partir de 1989, né? Isso. Vamos falar de todos os filmes, Tim Burton, Schumacher e Christopher Nolan. É, já que você tá mencionando a série, vale dizer que teve um filme na década de 60 também, um longa-metragem. 66, teve um longa-metragem com o Adam West, com os quatro vilões unidos, uma parada meio Homem-Aranha, aquelas sociedades de vilões, né? Os quatro principais vilões unidos num plano contra o Batman. Foi um filme até bem engraçado. Ah, porque temos a cena clássica do tubarão na perna. Exato. Do Batman. E o filme é marcado... repelente de tubarão. Exatamente. O filme é marcado por essa cena, né, cara? Exatamente. Essa cena é icônica. Let's put a smile on that face. O ano é 1989, uma revolução, queira ou não, uma revolução iria acontecer. Que era? Batman de Tim Burton, cara. Depois, foi a primeira vez que o Batman aparece no cinema ou TV, de qualquer forma, depois dos anos 60, depois do Adam West. É, as pessoas tinham na cabeça o Batman sendo o Adam West. Cara, assim... Uma galhofa. Era aquela galhofa. O Batman, ele é um personagem realmente imortal. Sim. Né, cara? Porque sobreviver a toda esculhambação... Que ele sofre de roteiristas e diretores e escritores. Exato. É foda, né? Exato. Mas aí ele teve um hiato gigante do Adam West até 89, né? Foram quase 20 anos. Esse filme, o primeiro filme que nós vamos tratar do Batman, né? Quando uh-huh. era só Batman. Na época todo mundo achou irado, né? O filme é foda. Se você for pegar a época que a gente tava, o filme foi foda. Eu não gosto. Não, mas você quando viu esse filme, você não gostou? Não gostei. Na época? Não gostei. Você tá brincando. Não gostei. Não gostei. Achei... e dormi no final. É pra ser bem sincero. Eu só acordo com o Coringa estatelado no chão, cara. Acho aquela cena final da briga dos dois paulificante, cara. Não, preste atenção. Calma, a gente não pode condenar o filme de 89 baseado em comparações atuais com os filmes não, de Nolan. Não, é atuais. Na época eu não gostei. Não, cara, mas peraí. O filme foi uma mega revolução. Pro Batman, eu digo. Tipo, foi... imagina o Batman sair do Adam West dos anos 60... e pular pro Michael Keaton? Grande esposa, cara. Até o Dedé foi o melhor Batman do Michael Keaton. Não fala isso. Não fala isso, seu maluco. Eu achei o filme mais ou menos na época. Eu como Batmaníaco, eu achei o filme mais ou menos com uma série de equívocos. Assim. Que é aquilo que a gente comenta. Quando um diretor de cinema, que é um diretor autoral, que as pessoas não gostam, fala que é chato, que eu tô falando, mas é por isso que tem que falar, porque... Não te cortando, um diretor autoral mala, que eu acho o Tim Burton mala pra caceta, cara. O Tim Burton, né, se mostrou um cara bem dark, chamaram ele pra trazer isso pro Batman. Eu ele acho é que completamente isso... perturbado, né, não, eu não duvido, cara. Mas a Gotham do filme dele é sensacional. É, né? Isso que eu ia falar. O cenário é bacana, cara, mas o roteiro é uma merda. O andamento do filme é uma merda. O que eu desgosto desse filme é o seguinte. Michael Keaton foi a pior escolha dos últimos 50 anos de Batman. Porque não foi. Não foi. Não foi. Não, tá bom, cara. Você acha que o Val Kilmer ou o George Clooney fizeram um Batman melhor que Michael Keaton? Eu acho. Não, cara. Deixa eu falar como especialista aqui, rapidamente. Até a falta de modéstia. Deixa eu falar. Meu amigo, o problema do Tim Burton com o Michael Keaton foi o seguinte: como o Tim Burton é um cara autoral e é aquilo que eu disse, vai fazer o que eu quero, ele podia pegar de repente, sei lá, Penélope Cruz e falar que ela é seu Batman, ela tinha que ser o Batman, tá entendendo? Então, pra ele poder provar a teoria dele que o Michael Keaton poderia ser o Batman, criou-se uma das maiores imbecilidades da face da Terra, que foi a famosa armadura. O conceito da armadura do Batman veio por causa do Michael Keaton ser um cara fracote, pequenininho. Pois se não tivesse, escolhido um ator grande e forte, nunca teríamos esse conceito de armadura que, infelizmente, vem acontecendo até no Batman Begins. Você fica até que no último filme agora, precisa de uma coisa mais leve pra poder... Se você parar pra pensar, o Batman que foi feito no Batman Dead End, que é em cima do Alex Ross, é o Batman que todo mundo gostaria de ver, assim, aquela armadura. Não precisa daquela armadura, pô. A armadura foi criada por causa do Michael Keaton, e esse conceito foi criado por causa desse merda, e agora vamos ter que aturar o resto da vida com essa armadura. A armadura tem duas coisas. Foi criada por causa do Michael Keaton, e foi criada por uma dificuldade, cara. É muito mais fácil você fazer o Batman desviando de bala num quadrinho do que no cinema, né, cara? É lógico, eu sei, mas daria pra fazer. Existe essa questão do lutar contra a arma de fogo, cara, que no quadrinho é muito mais fácil você fazer alguém lutar contra a metralhadora do que na imagem, cara. Você pega outros super-heróis como o Demolidor e outros mais que foram pro cinema que não precisa botar armadura, bicho. Não precisa botar armadura. Não, mas isso aí também foi já uma outra época em que você tinha uma tecnologia muito melhor pra fazer isso. A não ser que ele esteja falando do Demolidor naquele filme do Hulk. Não, porque você vai explicar a coisa. Porque eu tô te falando, eu tenho um livro aqui do Batman, do filme, eu tenho um livro de todos os filmes. E o cara fala aqui, ó, nós tivemos que criar essa armadura, pois era o Michael Keaton que era a escolha do Tim Burton pra ser o Batman. Então tá aqui definido no livro, bicho. Uhum. Aqui, não ia ter armadura. Se você tivesse escolhido o Schwarzenegger, por exemplo, não ia ter armadura porra nenhuma. Caraca, ia ser sensacional. É, o Schwarzenegger ia ficar que nem um bailarino fudido de bala. Let's put a smile on that face. Todo filme tem uma lista gigante de atores que deveriam ter feito papel e não fizeram, né? Isso. Quem teve cotado pra fazer o Batman além do Michael Keaton? O Adam West ficou puto que não chamaram ele. Lembra que ele até pintou numa das premieres vestido de Batman? Eu soube disso também. Isso, é verdade, é verdade. Vão me escrotizar, mas eu defendo o uso do Jean-Claude Van Damme. Para! Tá sacanagem. Imagina o Batman sempre, fazendo espacate. Ele sempre bota o Jean-Claude Van Damme na parada. Let's put a smile on that face. Então, temos o Batman aparecendo o Dark, que foi uma influência direta do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? Que já tinha revolucionado alguns anos antes, né? Todo o conceito do Batman ser dark, ser sinistro. Nem só por causa disso, né? Porque o Tim Burton é um cara dark e só faz filme dark. Sim, então, não. Obviamente, o filme seria dark independente do Frank Miller. Ah, mas o Frank Miller lançou, né, algo no ar. Lógico, né? Lógico. Quando revitalizou o Batman. Exato. Foi e época o Batman. Revitalização. E eu lembro que, na época, esse filme foi um mega estouro. Mas também esse filme ajudou muito a publicidade dele, porque tínhamos o Coringa... Não. E... Calma. Esse filme, em nenhum momento tem o Coringa. Em nenhum momento. Vou radicalizar de novo. Pode radicalizar. O Coringa feito pelo Jack Nicholson é o Coringa bufão, palhaço do crime. Não é, cara. Que é a criação do Jerry Robson, que criou o Coringa. É. E deu uma entrevista semana passada, tá no caderno do Globo, dizendo somente, esse Coringa do cinema, do novo, do filme do Nolan, não tem nada a ver com a minha criação. Que eu criou, fui eu, e criei, e isso não é minha criação. Pronto, mas isso é babaquice do cara que não foi envolvido no projeto, não tá ganhando dele. Não. Pelo contrário, ele foi convidado a assistir as filmagens. Ele conheceu o Heath Ledger pessoalmente. Assistia as filmagens, ele botou algum no bolso. Assistia a filmagem, pô, não interessa pro cara. Olha só, esse Batman de hoje não é exatamente o que o Bob Kane criou também. Olha só, o Coringa palhaço, bufão, é uma idiotice do caralho. O Jack Nicholson não é o Coringa, ele é o Jack Nicholson pintado com uma maquiagem escrota. Ponto final, cara. Ele, em momento algum, você fala o Coringa. Não, é o Jack Nicholson de cara branca. Olha o Jack Nicholson. Porra, cara. O Jack Nicholson, que a gente diria que é um ator autoral. É, concordo. Ele é sempre o Jack Nicholson. Raras exceções, mas normalmente ele é sempre o Jack Nicholson, né, cara? Não, mas resumindo, então, quer dizer, depois que veio o Alan Moore, aí você falou o Frank Miller, aí o Coringa ficou esse psicótico, maluco, que completa o Batman, aquela história toda. Isso veio depois, bicho. Uh-huh, uh-huh. Tivemos aí 50 anos de quadrinhos sem isso, cara. Nos anos 60, o Neil Adams começa a fazer aquela cara alongada do Coringa, começa a dar aquele tom mais psicótico a ele, e depois veio, nos anos 80, vem o Frank Miller e o Alan Moore, que deu definitivo. O cara é psicótico e maluco mesmo. Uh-huh, uh-huh. O que é muito melhor, né? É, que foi o que fez mais sucesso. Mas isso é fatal nesses personagens de quadrinhos que passam na mão de centenas de autores, né? Lógico. E eles vão mudando. Eles estão aí pra quê? 60 anos? 70 anos? Quase 70 anos. Quase 70 anos. No futuro, o filho do Jovem Nerd, do Azaghal, meu filho, vão estar fazendo um Nerdcast daqui a 20, 30 anos. E vão estar falando da nova criação do Coringa, que o artista, sei lá, John McClane fez, criou. E é um Coringa que usa, sei lá, a mini saia e versão cria o melhor Coringa da história. E vão achar isso do Nolan uma merda. Você sabe que pode acontecer. Esse Coringa usou a mini saia. Pode acontecer. Let's put a smile on that face. Cara, o Coringa do Jack Nicholson é o Coringa que as nossas mães gostam. Verdade. Ah, ele é ótimo de Coringa. Eu escutei isso esse fim de semana. O Jack Nicholson como Coringa é basicamente o Jack Nicholson como o bruxo em Bruxas Dystwick. Então, é o mesmo tempo. O Carlos tá repetindo o que eu falei. Ah, exato. Né? Então, se o Carlos fosse um vilão do Batman, ele seria o Repeteco. apesar de todos os problemas que esse Batman teve, que foram vários em relação à história do Batman, conceitos da história, a Gotham é perfeita e o filme revolucionou. Porque antes disso, o que, é que a gente tinha de ícone de super-herói? Era o Super-Homem e mais nada. Que era foda pra caralho, porra. Sim, não. Foram 10 anos, mais de 10 anos sem depois filme. Do Super-Homem que esse filme veio. Esse Batman de 89, ele foi apontado aí pra alguns fanáticos, né? Até alguns críticos, e a Warner aproveitou o marketing e mandou ver como o filme da década dos anos 80. Vocês sabem disso. Pra fechar com aquela chave. Fechou, né? Não, cara, olha só, eu fui criança ver esse filme, adorei, fiquei maluco, porque era um Batman que eu não conhecia. Exato. A minha mãe saiu do filme falando: nossa, mas o Coringa no meu tempo não era assim tão sinistro. Só porque ele queimou o cara com aquela arma de choque, o cara fritou lá. Ela tinha o César Romero na cabeça, né? Que era aquela galhofa total. É isso que estamos falando, isso aí. Vai passando a zebra, vai mudando. Então, o Jack Nicholson estava sendo comparado ao César Romero. E o Jack Nicholson era o que havia de sinistro. Né? Ele era palhaço. Com certeza. Só que, óbvio, hoje... Não, o Coringa não é sinistro do Jack Nicholson. Não. Sinistro é o Jack Nicholson. Aí você contar que aquela versão de que ele teria matado os pais do Bruce Wayne, aquilo é um balelo, mas ridículo, né, cara? Imbecil, é. Você me criou, eu te criei, entendeu? Aquilo é imbecilidade. É. Mas isso é adaptação livre de filme. Aí é For Dummies, né, cara? Batman For Dummies. Exato. Desculpa, e fora também que o Tim Burton quis tirar um pouco da aura de super-herói do Batman, tanto que ele põe aquele negão arrebentando ele no sino, e o Batman é obrigado a se esconder e usar uma tática pra poder pegar o negão que tava dando porrada nele direto, entendeu? Caraca, isso tá sendo... quadrinhos, isso não existe. Vai pra se esconde, cara. É o negão, cadê ele? Cadê ele? Ah, estou aqui atrás do sino, te peguei. Bate pra fazer isso, meu irmão. Agora tem outra pergunta. Da onde é que surgiu aquele negão? É. E, tipo, o Jack Nicholson sobe com a Vic que veio pro sino. Uhum. O Batman sobe atrás. Isso. O Coringa pede um helicóptero, me tirem daqui. Sim. Tipo, milhares de capangas no sino. Eu não posso comentar essa cena porque eu tava dormindo. Eu só acordo com ele estortelado no chão. Que é um final de merda foda. Vamos matar o Coringa. Por que não? Ninguém conseguiu fazer isso, mas eu vou matar. Mas isso era uma época idiota. Em que a parada era matar o vilão jogando ele de um penhasco altíssimo. Uma merda foda. De matar você fez isso. Vê que todos os filmes nessa época... Aquele saquinho de riso, então, é de f*** alma, né, cara? Não, o Tim Burton não adianta, cara. O Tim Burton, ele fez tudo. Ele faz o Harvey Dent, ele põe o Billy Dee Williams, que é um ator até muito bom, mas é negro, entendeu? O Lando Calrissian. Não adianta, bicho, não adianta. Não adianta. O Harvey Dent, cara. Ele faz uma apariçãozinha rápida. E detalhe, sabe por que ele fez aquela aparição rápida? Porque ele não queria fazer. Falando, não vai aparecer. Não, olha, você faça a aparição rápida, que depois, no futuro, eu vou usar você como duas caras. O Billy Williams fala isso no livro. Prometeram isso pro cara do Lagarto, do Homem-Aranha. Três filmes, cara. O cara tá esperando até hoje, cara. Você imagina o bigode do Billy Dee Williams na versão Evil? Como é que ia ser? Ia ficar branco. Ou roxo. Ele tá chamuscado, só metade do bigode funcionando e outro sem bigode, porque pegou fogo. Você imagina, cara? Exato. Coisa de maluco, bicho, cara. Caraca. Eu tô te falando, cara. Por isso que eu não gostei do filme na época. Tipo assim, eu gostei por tudo que você falou. É recuperar a parte gótica do Batman, acho que os cenários... Tipo assim, a música do Daniel, várias coisas são legais. Agora o Batman eu não gostei, a trama eu não gostei. Então eu achei o filme mais ou menos na época, achei mais ou menos. O Daniel Elfman fez uma loucura, ele conseguiu definir um tema que foi lembrado aí por uma década inteira, que foi pro desenho animado do Batman, né? Isso. Ficou inconfundível, né? Foi algo tão, quase tão forte, não digo tão forte, acho quase tão forte quanto o tema do Super-Homem. Que ficou e aí botaram o Prince pra fazer a música do filme. Que coisa foi terrível. Prince? Cara, não dá, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Let's put a smile on that face. Tim Burton voltou, apesar dos problemas que foi um sucesso. Óbvio. Mais uma vez, como o Marabad, o seu cinema autoral acabou com o McLanche feliz, né, cara? Porque deu uma merda. Porque o McDonald's não queria vender o bonequinho de um maluco que vomitava coisa preta, né, cara? É. Quando tava morrendo. Tem aquela eu fico perdido nos filmes do Batman. Esse é com que... O segundo filme, Batman Returns, com a Mulher-Gato e o Pinguim. Danny DeVito e Michelle Pfeiffer. Eu durmo. Eu durmo, eu não consigo. Nunca consegui. Esse filme só... Não, eu sempre também, acordo, cara, quando estão levando o pinguim pra dentro d'água. Eu não tenho uma memória desse filme, de cena desse filme. Que é isso, cara? Eu visualizo a cara de leve do Christopher Walken, caiu no paraquedas. Você coloca no filme, cara. Puta que pariu. Ah, não, não, Michelle Pfeiffer, aquela roupinha, eu me lembro também, bicho. Me lembro. Mas aí me fazem um filme do Batman que tem a mulher gato e não tem nudez. É. What? Aí você vê que ele fez uma mulher gato só do Mazoa, né, cara? Porque exato, não adianta. É a cabeça do Tim Burton, né, bicho? O visual do filme, Batman, o visual, a visual, com a coisa da neve, com aquele meio azulado, o visual é lindíssimo no filme. Esteticamente, o filme é maravilhoso, é lindo o filme. Agora, a história, pra variar, é uma merda. Michael Keaton continua equivocado no papel. O Pinguim tem que ser uma aberração, porque o Tim Burton adora aberrações da natureza, né? Ele tem aberração. E o Michelle Pfeiffer, pô, a mulher se joga do prédio e vira mulher gato. Você arrebenta todos, os gatos mordem ela, ela vira mulher gato, quer dizer. E isso ainda é melhor que a nova mulher gato, não, né, pelo amor de Deus. Pô, muito melhor. Não, e também não tem jeito de você filmar o Pinguim sem ser uma aberração, porque é uma aberração, né, cara? Você, mas não é um cara que tá no esgoto, cuidado por pinguins, que isso não existe, né, bicho? Cara, porra, no esgoto, o esgoto de Gotham tem pinguins, cara? Até jacaré eu entendo, mas pinguins é foda, bicho. Tem os pinguins pequenininhos e os pinguins imensos, né? Os imensos são que carregam ele, os pinguins chefes, por maior do que Danny DeVito, cara, os pinguins grandes, cara. Porra. Aí, tu sabe que eu tenho um tio, cara, que parece muito com o pinguim, né, cara? Ele é baixinho e gordinho, e pra piorar, cara, ele tem um sítio lá em Teresópolis, ele anda e tem uns patos que andam atrás dele, cara. Let's put a smile on that face. O Tim Burton, ele fez isso, cara. Ele continuou, tipo assim, o mundo estranho de Jack, então, o mundo estranho de Tim Burton. Não adianta, bicho. Tem uma gangue do circo, uma coisa muito louca, né, cara? Ele... As caveiras gigantes, os caras vestidos de palhaço com musiquinha. O cara tocava aquela... Como é que é o nome daquela caixinha de música que ele gira uma manivela? Saiu uma minigun de dentro da manivela e ele metralhava a árvore de Natal. Tomando porra! What the hell, cara? Né? E o Batman continuava matando a doidada, né? O Batman mata pra caramba. O Tim Burton tem filmes maravilhosos, cara. Eu discordo do que o JP falou, mas realmente, pra baixo, não dá, Bia. Mas peraí, também a gente tem que compensar o seguinte. A gente não sabia o que tava por vir. É verdade. A gente era feliz. A gente era feliz. Não sabia. Não era. A gente é feliz agora. Não é verdade, cara. Não é verdade. O filme, esse filme é muito ruim, esse com o Pinguim, cara. É muito ruim. Os outros que vêm a seguida são uma merda também, mas não dá pra dizer que são piores. Cara. Ah, dá. Não, cara, e mesmo porque o Pinguim é um personagem do Batman muito idiota, né, cara? É uma falta de criatividade do cacete, né, cara? Você sabe que ele tá cotado pro terceiro filme do Batman. Aí é muito escroto. Porque, pensa bem, cara. O sujeito... É uma sacanagem, cara. O sujeito bater num roller de poço, aquele pequenininho, cara. E pra piorar a história, cara, toda a regra de, porra, de boa conduta de porrada, tu deixar o cara tirar o óculos. O Batman bate no cara com um monóculo na cara, cara. Isso é uma tremenda sacanagem, cara. Um detalhe nesse filme é que a gente descobre que a armadura do Batman, na verdade, é feita de borracha. Na hora que ele arranca a máscara. Ah, porque ele, o Batman é doido pra contar a identidade dele pra todo mundo, né? Tipo, fica maluco se ele não contar pra mulher, cara. Todo filme alguém descobre a identidade dele. Na verdade, ele tava maluco pra tirar aquela máscara que ele queria mexer o pescoço, né, cara? Essa foi excelente. Então vamos para a era mais negra e colorida de Batman no cinema. Eu acho que era mais rosa, né, cara? Eu não vou falar, eu vou me fala aí, pô, para com isso. Eu não vou ficar falando mal, porque nego fica, Azaghal também só sabe escrotizar as coisas. Se eu ficar aqui falando desses dois filmes, cara, eu não vou ter o que falar. Não, calma. Eu acho que isso aí vai ser unanimidade. O Joel Schumacher, eu conheci ele aqui no Brasil. Inclusive, eu vi a foto, é verdade. É, eu posso mandar pra vocês se quiser aí, tá, eu mando pra vocês. Foi na Help com ele? Não, foi com ele na Mangueira. Caraca, tá que pariu, cara. Ele foi lá ver a Mangueira entrar, pô. Ai, meu Deus, cara. Não, mas sério, e olha, o Joel Schumacher é um cara super simpático, bacana. Infelizmente, botaram um cara que acredita, o cara que é homossexual e aqueles caras que acreditam que o Batman e o Robin realmente tem um caso na Batcaverna. Então é difícil, né, bicho? O cara tinha que botar... O filme é cheio de símbolos gays em o filme inteiro, em tudo que é lugar, bicho. Sim, o close na bunda não precisa ser, né? Cara, nada, quando eu vi aquele, eu tinha vontade de dar um soco na cara. Não. Primeiro a gente, pra começar, a gente tem um Robin, que é um adulto que... Ah, meus pais morreram, me adota. Eu não sei cuidar de mim mesmo. É, porra, eu tenho 30 anos e não sei me cuidar. Olha só que tem muita gente que tá vendo esse Nerdcast que vai ficar ofendido com você, cara. Eu quero falar uma coisa, o Batman Eternamente, eu vou falar, isso tem que ser dito, tem uma coisa boa no filme. Ah. Foi a primeira vez, independente de Val Kilmer, pelo amor de Deus, mas foi a primeira vez que o Batman brigou mesmo, né, cara? Vocês viram Eternamente? É a única hora que o Batman briga, porque o Michael Keaton só apanhava. Melhores cenas de briga dos quatro filmes são as do Val Kilmer. Mas esse filme, quais são os vilões? É o Charada, com o Jim Carrey, e o Tommy Lee Jones, um duas caras. Esse filme é uma merda, tchau. O problema é assim, o Jim Carrey tava, sabe, no auge. Você não completou, no auge da afetação. Não, cara, né? Esse filme era melhor terem botado o Batman contra o Ace Ventura, cara. Aquele charada é péssimo. Mas foi, você vê, tem horas que ele anda igualzinho a Ace Ventura, ele faz coisas... Que só igualzinho. Faltou ele falar com a bunda, cara. Só exatamente, isso. Só faltou isso. Pra variar, a psicologia homossexual tinha que ter no filme, você vê que o charada tem uma tara enlouquecida pelo Bruce Wayne, né? É mesmo, ele tem uma tara, ele quer ser o cara, quer ficar com o cara. Tanto que ele, até na última cena, quando ele vê aquela roupinha cheia de brilho, com aquele cabelinho dele sentado, Rhythm It Is, entendeu? Uhum. É muito homossexual, cara. É impressionante, bicho. É demais, cara. É demais. E o Tommy Lee Jones se acabou se dando mal, porque o Tommy Lee Jones é um grande ator. Ele ficou meio perdido, né? Não, porque não. Ele não tá acostumado a dirigir. Eu discordo. Tommy Lee Jones é o grande ator de um papel só. Ele é um ator autoral. Só faz o chefinho. É feito o chefinho. Raio de 8 quilômetros. Eu já sei qual é o esquema dele. Falar cadenciado, ele fala assim, e aí as pessoas prestam atenção no que ele tá falando, e eles vão mandando tocar, e aí tem que pegar o cara. É sempre isso, cara. Aí como é que o cara vai fazer um personagem de duas personalidades, né, cara? Você não tá entendendo. No livro ele fala isso, que o set de filmagem tava tão enlouquecido, tipo assim, ele não quis dizer tão gay, né, mas tava tão purpurina, tava tão enlouquecido o set de filmagem, que ele ficou perdido na hora de conceber fazer o personagem. Aí ele perguntou o Schumacher algumas dicas pra que ele queria. Ele falou, não, just follow Jim, tipo assim, faça igual o Jim, né, o Jim Carrey. Porra. E aí ele começou a fazer aquelas caras e bocas também, gritar igual um louco, entendeu? Ele virou um... Não, ele é o bobo alegre. É. Ele fica o filme inteiro só... É, só isso. É só isso. E dois caras faz o filme inteiro, cara. E com metade da cara roxa. Ah, chiclete mastigado, né? Chicletão. É. Parece que colaram aquele Babalu. Inimigo das tartarugas ninja na cara dele, né? Let's put a smile on that face. Vale a pena falar também sobre a escolha do Val Kilmer como Batman, porque o Val Kilmer, cara, eu gosto dele, tenho certa simpatia por ele, mas, pô, ele pinta com a roupa do Batman, é que se ele pintasse aqui na hora da vez com a roupa do Batman, você ia falar, fala Val Kilmer, porque aquela boca, cara, é dele, né, cara? E aí ele fez questão de botar dois caras jovens, né, você vê que o Val Kilmer, ele não tem idade pra ser o, tipo assim, em relação a quadrinhos, que o Batman já é um cara mais velho, e o Robin é uma criança, quase que uma criança, um adolescentezinho. Ele botou dois caras na mesma idade, entendeu? É uma coisa mais gay ainda. Exato. Pegação total na Batcaverna, entendeu? E se você pensar, pô, olha o currículo do Schumacher, ele tinha um cliente, tinha filmes sérios, tensos, com suspense. Exato. Aí, tipo, aí todo mundo que tava esperando, não, vamos esperar um filme que vai ser mais ou menos nessa categoria, vai ser mas um filme... Mas o que é, cara? É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil na época do Carnaval. O cara faz 500 eventos sérios pra empresa, Shell, IBM, entendeu? O ano inteiro. Aí quando chega no final do ano, ó, você vai fazer o Carnaval gay ali no Scala. Pô, o cara enlouquece, bicho. É agora que eu vou soltar a franga, entendeu? Ele soltou a franga. O Schumacher, pô. Agora eu vou botar pra quebrar, bicho. Agora são os personagens gays. Agora eu vou poder fazer tudo que eu quero. É foda. E teve... E existe aquele aspecto cíclico também, né? Teve uma orientação da Warner pra fazer um direcionamento diferente dos filmes do Tim Burton. Exato. Tirar um pouco da sombrio, do dark, né? Da coisa, né, cara? É, da carga, isso aí. Só que o cara levou do dark pro cor-de-rosa, né, cara? Fora que o Val Kilmer parece que ele tá com dor de barriga o filme inteiro, né? Cara de cólica. E de novo, a gente tem o Batman revelando a identidade dele pra Nicole Kidman. Pra Nicole Kidman, não aguenta. Quem não revelaria, né, cara? Pra piorar, nesse filme, os vilões descobrem também a identidade do Batman. É claro, todo mundo descobre. Quem não sabe, né, cara? Exatamente. Sai da primeira página. Pintou a boca dele ali, cara, é no Val Kilmer. O cara morreu, fala no suelho. A coisa que eu mais gosto desse filme é o alarme de intruso da Batcaverna. Ah, você entra e dá... Intruder alert! Intruder alert! e aí sobe o Batmóvel rodando, acende os computadores, faz tudo, acende as calotas, né? Que elas vão lá, exato, né? Let's put a smile on that face. Esse filme, rapaz, era só um ensaio. Tipo, ele preparou o terreno, né? Ele tava preparando o terreno, a gente não esperava, cara. Cara, sem sacanagem, se eu fosse morador de Gotham, o crime não ia me assustar. Mas aquelas estátuas gigantes, cara, highway no tríceps não dá, cara. Imagina você morar no prédio, de frente pra aquela estátua. É uma estátua imensa, tamanho quase do Empire State Building, um cara musculoso, pelado, cara. Porra, é imagina que mora de frente. Será que é chafariz a estátua ou era só a estátua mesmo? Então alguém sussurrou no ouvido do Schumacher, queremos mais. tá pouco. Exato, então veio Batman e Robin. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta cronológica então. O Mario, você levou ele pra Mangueira antes ou depois do quarto filme? Foi no quarto filme. Olha, foi antes ou foi depois? Não, ele veio pro Brasil pra lançar o filme, eu levei ele lá. Ah, então ele tinha filmado o primeiro. Já tinha filmado o primeiro. Ah, senão ele ia ser uma explicação, né, cara? Mas não tem nada a ver. Let's put a smile on that face. Batman Robin de 97. 97. Isso, 97. Trouxe Arnold Schwarzenegger, olha aí. Isso. Pra você ver que não basta ter nomes, né, cara? É, cara. O casting de George Clooney como Bruce Wayne era excelente. Eu também acho. Excelente. Porque o Bruce Wayne é o George Clooney na vida real, entendeu? Mas foi tão mal dirigido, tão péssimo, tão horrível, que parecia, tipo assim, a tia velha, entendeu? Isso que eu não entendi, o George Clooney aceitar uma porra dessa, bicho. Ele ainda não tinha moral que ele tem atualmente. É, não tinha. Tava no começo da parte de carreira dele cinematográfica, né? Ele já tinha aparecido no ER, mas ainda não tava... Não, esse filme que lançou o nome do George Clooney pra estrelar. Mas sabe o que acontece? Finalmente, né? O George Clooney, ele tem uma mania de ficar com a cabeça pendendo pra um lado. É e aí, na hora que a porra da máscara tinha que ser rígida pra ele não ficar com a cabeça torta, a máscara mexe. Aí ficava o Batman de cabecinha caído pro lado. Ele não conseguia falar sem balançar a cabeça. Era absurdo, cara. Cara, e Robin Sinal foi demais, né? Tipo assim, porra essa! Este é o Robin Sinal, eles me querem. Caralho, quem precisa chamar o Robin tá muito fudido. É, exatamente. Puta que pariu. Ainda tinha o Batcard. É. Eu saio da caverna sem ele. Essa é puta demais, cara. Não, essa é entre outras, né, cara? Não, várias. O dia que o Chris O'Donnell quiser disputar uma mulher, cara, com o George Clooney, meu amigo, puta que pariu, cara. Let's put a smile on that face. Jovem Nerd, esse filme não é o filme do If You Know What I Mean? Exatamente, o que eu falo. É, atenção, eu até gosto de ver, sempre que passa o Batman e Robin, porque todas as frases têm um duplo sentido. Você pode adicionar, é muito divertido ver o filme assim, você pode adicionar a frase If You Know What I Mean, que significa... Se você sabe o que eu quero dizer, né? Quando você fala um negócio de duplo sentido. Se é que você me entende, né? É melhor, né? Entendeu, né? E você pode adicionar isso em qualquer final de frase. Por exemplo, tem uma hora que o Mr. Freeze chega, ele fala pro Batman, sabe o que matou os dinossauros? Aí ele atira com aquela arma de gelo num dinossauro no museu. Aí ele, a era do gelo! Aí o porra, se é que você me entende! Sabe? Eu não lembro de partes específicas. Se você rever Batman e Robin, você pode colocar, se é que você me entende, no final de qualquer frase. É muito, muito maneiro. Pra piorar ainda esse filme, a gente ainda tem a participação do Bane no filme. O Barbosa. O Barbosa verde. Né? Com veias saltando pintadas com pilô, cara. Aquele Bane é terrível. Não, e a Alicia Silverstone de Batgirl, né, cara? Puta que pariu. Sobrinha do Alfred. Exato. É tanta merda junto que fica difícil, cara. E acha um CD com o símbolo do Batman, onde tá toda a identidade. Como é que é? O Alfred tava morrendo lá da mesma doença que matou a mulher do Mr. Freeze. Ele deixa pra ela... Desgosto, né? E deixa pra ela um CD... Isso. Contando toda a história do Batman. É, eu faria igual. E o Alfred ainda preparou uma roupa pra ela virar uma Batgirl. É, sensacional. Tipo, maravilhoso isso. Ah, eu não tenho tempo de explicar nada, simplesmente jogar coisa, né, cara? Qual é a história do filme? Eu nem lembro qual é a história desse filme. Eu não lembro, pelo amor de Deus, eu não lembro, não. Eu não começo a lembrar. Esse filme tem aquela Bat-surfada, né, que ele surfa na calça do dinossauro. Tem tudo, cara. Esse filme tem de tudo ter ruim. Eu lembro na época que ele fala... O Robin sai surfando no ar e ele grita Cowabunga. Ele fica uma banga, cara. E que aqui virou... Ah, eu tô maluco. Exatamente. Isso aí. Eu lembro disso. Let's put a smile on that face. Esse filme afundou a franquia Batman. Até o George Clooney... O George Clooney é muito engraçado. Ele é muito escroto, cara. Ele é muito... David Letterman perguntou pra ele, você já fez algum papel homossexual? Ele pergunta pra ele se algum dia, que ele era machão, fodão, comedor, você algum dia gostaria de fazer um papel, você se importaria de fazer um papel homossexual? Aí ele fala, não, mas eu fiz o Batman. Diga-se de passagem, o filme foi tão ruim que tanto o George Clooney quanto o Schumacher, eles tinham um contrato pra mais um filme, né, cara? Que a Warner preferiu pagar eles pra ficar em casa. E essa é a única coisa que eu lamento nesse filme. Eu vou explicar por quê. Porque o Schumacher, né, obviamente que eu conversei muito tempo com o Batman com ele, a Warner apresentou, esse cara é o fanzoco do Batman, presidente de fã-clube, o caramba. Ele falou, ah, no próximo filme me deu um cartão dele pessoal com o telefone celular dele e falou assim, no próximo... Olha lá, hein? É. Olha lá, hein? Vou te botar como figurante. Eu falei assim. Esse papinho é velho, hein, cara? Esse papinho, né? Vocês foram pra mangueira. Teste no sofá, né? Teste no sofá. Agora vai já cair bonitinho, né? O que aconteceu? A Warner era dona, porque a Warner não é como a Marvel que recuperou o Hulk e tá sendo dona dos seus próprios filmes. A Warner é dona dos direitos do Batman e do Super-Homem no cinema. Então a Warner tinha o personagem do Batman, que tinha dado errado com o Batman e Robin, e não sabia o que fazer, e precisava gerar dinheiro essa merda. Então o número de roteiros esdrúxulos que apareciam na Warner, Kevin Smith mesmo escreveu, Batman assim, Batman assado, os caras estavam ficando malucos, precisamos fazer uma coisa nova com o Batman. E cada roteiro que pintava era pior do que o outro. Bicho, foi igual a história do Super-Homem. Cada roteiro mais ridículo ainda, destruindo a história do Batman, entendeu? Chegou ao cúmulo de ter um boato que ia ter um filme com o Espantalho, o Espantalho ia ser outra volta, né, cara? E é, acho que tem várias coisas. Quer dizer, os caras estavam loucos, não sabiam o que fazer, bicho. Ah, mas e aí eles chegaram no Christopher Nolan, um gênio, cara. Vão propor uma coisa completamente nova pro Batman. O roteiro do primeiro foi do David Goyer. O Goyer é um admirador fanático dos quadrinhos. Tem quadrinhos do Batman a vida inteira, Neil Adams. Ele gosta desse Batman dos anos 70, que foi o que recuperou depois daquela galhofa dos anos 60 do seriado. Recuperou o Batman. Então o Goyer foi a grande, foi assim, o grande responsável pra esse filme ser gótico, entendeu? Acredite se quiser, o Goyer dirigiu o Blade 3, né? Ele escreveu Blade 1, Blade 2 e dirigiu o Blade 3. Que pariu, né, cara? Tu gosta que escreve bem, porque o Blade 1 é bem legal. É legal. 1 e 2 são legais, né? É, ele deve escrever e não dirigir. Ele deve fazer isso. Mas já notamos, né? Ele trouxe, junto com o Nolan, o Batman pro mundo real. Que foi algo... Isso é que é foda nesse inédito. Filme. Inédito. Nessa nova safra de Batman. O Nolan falou assim, olha, se eu quero ver o Batman num filme, eu quero acreditar que esse cara pode existir. É verdade, por aí. A chave dessa nova série de filmes é isso. Exatamente, foi. Gotham deixou de ser aquela coisa totalmente gótica e real. Ele passou a ser uma cidade normal. Uma cidade normal. Mega subúrbio, né? É. Gotham deixou de ter aquele visual Blade Runner, né, cara? E passou a ter um visual próprio, né? Exato. Tinha um favelão lá do o Narrow. Como tem mesmo, você vai em Nova York, você vai no Bronx, você vai no Queens, é brabo. Cidade muda. Exatamente. Fora a cidade, ele falou: olha, então vamos explicar a história desse cara. E ele anuncia o vilão como Ra's al Ghul. E é muito engraçado, porque durante todo o processo de filmagem e tal, né? As pessoas não conseguiam botar fé no filme, não, né, cara? Não, que isso? Como assim? O cara vai me trazer o Batman e... Ra's al Ghul, porra! Eu não fazia ideia de quem era essa imortal, cara. Imortal, né, cara? Lázaro, Poço de Lázaro, né? Que pariu, essa foda. Como é que vai ser isso? Exatamente, cara imortal, como é que vai ser, tararéu? Cadê o Coringa, porra? Esqueceram o Coringa? E vou dizer, então, cara, falar, foi a melhor escolha... Né? Não usar o Coringa. Foi não usar o Coringa no filme que você vai desenvolver o Batman. Exato. Eu não vi no cinema esse filme. Eu tinha uma certa má vontade contra o filme, porque aí é um problema pessoal meu. Eu tô um pouco cansado, cara, de ver filme de herói conta a origem do herói, cara. Filme de origem. Vem o Quarteto Fantástico e mostra. Vem o Homem de Ferro e mostra. Entendeu? Eu tô um pouco cansado disso. Mas tem que fazer. É inevitável. Ainda mais nesse Batman, que ele tinha que apagar das cabeças os quatro anteriores, cara. Exatamente. Porque se ele começasse dando porrada, fudeu. Era o mesmo Batman daqueles filmes. Mas eu fui assistir no vídeo com uma sensação de, porra, vou ver de novo essa mesma merda, né, cara? Uhum. De novo a mesma história, entendeu? Um negócio negócio assim de repetitivo. E fiquei bem surpreso, porque o filme, no final das contas, o filme é bom. Eu prefiro os 50 minutos iniciais, quando ele tá se tornando Batman, do que o resto do filme. É bom também, óbvio. Não, também. Eu fui só com esse preconceito de, pô, vai ser uma coisa repetitiva. É porque sempre, né, o Batman perdeu os pais vendo o Zorro, tarará, e aí agora ele é o Batman. Pronto, acabou. Ele treinou bastante, ficou forte, tem dinheiro e ele é o Batman. E nunca se explicou, né? Nunca deu um processo que ele levou ele a se tornar isso. E é tão importante isso, cara, porque tem amigos meus que não são ligados em quadrinhos, não gostam de Batman, mas vão ao cinema, entendeu? Gostam de cinema, mas não gostam de super-herói. E teve cara falando assim, pô, Mário, vou ver esse Dark Knight agora, eu não vi os outros filmes, eu tenho que ver primeiro o Begins, né, depois o Batman. Ele tá achando que o Begins é antes do Batman do Tim Burton, cara. Porra, é, que isso? O Batman Begins, né, o primeiro é esse. É, cara, esses caras não vão ao cinema não, desculpe. É, o cara tá no planeta Marte, né, mas quando vê, cara. Let's put a smile on that face. É de ter que mencionar que muito dele foi influenciado com outra obra-prima do Frank Miller, que foi o Batman Ano 1, né, que a gente não falou no Nerdcast passado de quadrinhos, porque a gente achou que ia poder comentar nesse, que ele explica o início da carreira do Batman, né, como ele veio a se tornar o Batman. Ele... Batman 1 dos quadrinhos é quase tão voltado ao Comissário Gordon do que ao Batman, né? O Comissário Gordon é tão importante nessa história quanto claro, o próprio Batman. É, o Gordon ainda não era comissário, tinha aquele policial corrupto, o Flash, que aparece, que é o gordinho lá, aquele escrotinho. Uhum. Né? Então tem vários elementos do Batman 1 que foi muito bem conduzido. Como o Azaghal sempre fala, as melhores histórias em quadrinhos já estão publicadas. É só pegar essa porra e botar no filme, cara. Cara, Zack Snyder. Ele sabe o que faz. Zack Snyder tá virando um novo deus dos nerds no cinema, né, cara? Uma cena que eu achei sensacional, acho que não tem nos quadrinhos em lugar nenhum, mas se desenvolveu pro filme, que é o momento em que o Bruce Wayne vai matar o assassino dos pais dele. No tribunal. Esse momento me fez acreditar, porque não é assim, eu tenho 8 anos e eu decidi que vou lutar contra o crime e tal, não sei o que, não. O cara era uma pessoa normal. Foi pra faculdade, viveu lá, agora quase 20 anos. Cara tá com tanto ódio, eu vou lá matar, e matam o cara antes, né? O Falcone mandou matar o cara porque ele ia dedar ele, né? Chile. E nesse momento é que o cara para, né? E fala, o que eu tô fazendo, né? É muito foda. E isso é a transformação. Sabe o que eu tô pensando aqui? É que o recurso, ele muda a vida da pessoa, né, cara? Você vê o Bruce Wayne, os pais morreram, tereréu, ele virou mega milionário, fanfarrão, e o Batman. O Sawyer, os pais morreram e ele virou um mega trambiqueiro e acabou na Ilha de Lota. Let's put a smile on that face. O Harry Duckard, que é o Liam Neeson no filme. Ah, eles misturaram isso, misturaram, né? Misturaram essas coisas. O Duckard, que era um treinador do Batman. Mas ele desempenha esse mesmo papel no filme. Exato. Continua sendo um treinador do Batman, eles só juntaram ele com o Ra's al Ghul. Ah, eu achei que ficou ótima a história, porque pra que ter 40 mil personagens se o intuito é o mesmo? Exato. Treinar o Batman e depois tentar destruir ele. Verdade. Acho que no filme funcionou, né? Pra fazer aquela ligação. Porque o filme é uma adaptação. É, não tem como ser. Então não precisa ser exatamente, né? Ele pode inventar personagem. Claro. Quem não entende isso é um idiota. Até porque tem coisas que você só pode contar numa determinada mídia. Quando você passa por outra, não funciona. Você tem que adaptar mesmo. E aí ele transforma o Batman num ninja, né, cara? Numa pessoa que tem esses milhões de conhecimentos, né? Não vai ser só um cara que vai vestir uma roupa, né? Não, na verdade, o Batman, quando vai lá se juntar ao Sociedade das Sombras, ele já era um lutador foda. Só que sem guia, né? Ele não tinha direção. Ele tava viajando e aprendendo. Ele tava que nem esse documentário do Discovery Channel, que os caras vão nos países e ficam uma semana levando porrada. Mestre do combate. Exatamente. Tava fazendo o mestre do combate. Que é exatamente aquilo que ele fala. Ah, eu enfrentei lá 6 homens e acabei com eles. Ele já tinha capacidade de lutar. Uhum. Ele foi a direcionar essa capacidade dele pra uma missão maior. Essa parte é mais interessante ainda do que a trama do filme em si, né? Que eles querem destruir Gotham. É porque a trama do filme, ela era necessária pra história ter uma movimento. Um movimento, exatamente, mas era só pra terminar, pra ter um momento heróico, mas... É claro. O importante era o que ia acontecer antes, era a apresentação do personagem. Esqueçam o Batman antigo, esse é o Batman. Exatamente, acho que foi esse o grande mérito do filme, foi redefinir o Batman. Eu achei maneiro ele mostrar as empresas Wayne, mostrar ele usando os recursos da empresa. A retomada da empresa, aquilo eu achei muito legal, ele se fazer de playboy, mas no final ele retoma todo o controle da empresa. Também, né, meu amigo, a empresa tava na mão do Rutger Hauer, pô, não podia dar certo. Não tinha como dar certo. Mas outra coisa excelente nesse filme é o Bruce Wayne. Sim, nosso porque ele tá um fanfarrãozaço, cara. É o Amaril Júnior. É, exato. Porque nos outros filmes o Bruce Wayne não é um fanfarrão. Ele é só um cara. Não, se você, não, se pegar, nesse por filme não. Ele tá sempre com duas, três mulheres. Exato. Ele chega no hotel. Ah, não pode cair no chafariz. Ah, não pode? Agora pode. Eu comprei o hotel. Exato. Isso é foda. Então, se pegar o do Tim Burton, por exemplo, o Michael Keaton, ninguém sabia quem era o Bruce Wayne. Mas o Bruce Wayne faz isso de propósito, pra se escrotizar na imagem. Eu tô falando da versão Júnior, cara, porque o Tony Stark é foda, né, bicho? O Tony Stark é porque ele gosta mesmo. Let's put a smile on that face. Teve algumas pequenas críticas às cenas de ação, as cenas de luta são muito fechadas, você não entende nada do que tá acontecendo, né, Mario? Tanto que ele melhorou no segundo filme, né? Ele põe até algumas cenas até mais lentas, né? Pra poder o cara ver que o Batman tá dando a cotovelada, tá socando, desarmando o cara, coisa que a gente não via no primeiro filme, né? Mas o Batmóvel mesmo sempre foi super criticado e eu desde o primeiro segundo... Eu também. Que eu vi o Batmóvel, eu quis ter um. Eu conheço muita gente que falou, caraca, que merda é essa? Batmóvel? E aí, quando viu o filme, calou a boca. Cara, eu achei foda pra eu caralho, cara. Eu também, já sabia que o filme ia seguir uma linha realista, né? Pra mim, isso me convence. Por que não um tanque de guerra? Se você pegar hoje e for olhar um carro que tem velocidade, mesmo assim é um carro pra guerra, pra combate, é aquele Hummer, né? Aquele Humvee do exército americano, que é bem um Batmóvel, né, cara? Exato, né, cara? É, porque a proposta era fazer o mais real possível, né? Então, tudo é feito de uma maneira pra ser o mais real possível. Obviamente com as limitações do personagem de quadrinhos, né? Não tem como, mas é claro, ser o mais real possível. Tanto que a primeira vez que ele vai lá, ele não tem ainda o capuz, né? Ele vai lá primeiro, se arrebenta na porra da... Que ele vai pular de um prédio pro outro, cai na escada de incêndio. Quer dizer, ele tá começando a aprender, né? Ele não mostra já definitivo fazendo as coisas, né? E nesse filme tem o legal também a apresentação do próprio Gordon. Da coisa da aliança deles do começo. Cara, o Gordon... Ah, vai começar. Gordon... Tem um problema seríssimo. Pronto, vai começar. Porque, cara, não dá pra ver o Gary Oldman sem gritar, cara. E o Gordon é um cara mega contido, cara. E eu fico vendo que o Gary Oldman, ele quer gritar. Você vê que ele quer gritar, cara. Você não pode. Olha, a atuação do Gary Oldman como Gordon, é há muito tempo que ele não atua de maneira tão brilhante nesse papel como ele tá atuando, bicho, em todos os dois filmes. Não, eu concordo. Há muito tempo que eu vejo Gary Oldman fazendo um papel tão maravilhoso em que ele não é Gary Oldman. Exato. Ele é o papel. Ele eu queria ele gritando. Batman! Batman The Dark Knight? Puta que me pariu, cara. Por mais que você esperasse que o filme fosse foda, ele foi mais foda ainda. Mas eu tenho uma crítica a esse filme. Peraí, tu vai começar com uma crítica? Vou começar com a crítica, porque eu tô falando logo isso do caminho. Há um tempão e ninguém me escuta. Ah, então fala. O filme deveria se chamar A Piada Mortal. Tô falando isso, cara, há anos. E o Jovem Nerd, não, mas Piada Mortal é muito mais sinistro. Depois que ele saiu do cinema branquinho. Eu saí do cinema meio... O filme é tenso do momento que ele começa até o último instante, né? Exato, exato. Eu achei só que queimaram o nome. Eles podiam ter botado o nome Piada Mortal, era perfeito, cara. Pois é, mas não sei se decidiram que era Dark Knight era mais comercial. É, a gente faz o seguinte, Zé, quando eles foram fazer o Dark Knight, eles usam Piada Mortal. Que temos a falar de Dark Knight? Nada, a gente tem que falar do Coringa. E atenção, se você ainda não viu Cavaleiro das Trevas, você é um maluco do caralho. Então saia fora porque vamos entrar na zona de spoiler! Nós vimos, né, durante tantos meses os trailers, ficamos malucos, porque quando o nome do Heath Ledger saiu... É, o Batman, ele sempre causa essas paradas, né? Quando lá, o Batmóvel, aí tu, Batmóvel é um tanque? Toma aí. Aí, o Heath Ledger é o Coringa, ninguém... Caralho. Brokeback Mountain, sabe? Brokeback Batman, sabe? Ele tá maluco. Porra, fudeu o Schumacher de novo, né, cara? Mas eu ficava teimadíssimo com a Batmoto. Ah. Eu olhava aquela e falei, caralho, Batmoto, cara, não, que isso? Não, a única parte que eu não gostei, cara, porra, foi a Batmoto. Cara, ah, para com isso, rapaz. Não gostei da Batmoto, cara. Que na verdade pra mim é um grande bate pogobol, né, Brad? Aquela parte que ele bate na parede, volta, cara, aquilo... Ah, aquilo, eu gostei, cara, quando eu vi... Não, então, bate pogobol não dá. Eu fiquei pensando o tempo inteiro, cara, como é que eles vão encaixar a bate-moto aí, né, cara? Não dá, não tem como. Era o Alfred, olha só o que eu fiz pra você, senhor. É, bate-moto, né? Lúcio Fox deixou aí na porta, bate-moto. É. É, cara. E aí, a forma que ela entra na história, puta que pariu. Exatamente, ninguém... Eu não esperava. É uma Batpod, né, Batpod. Nasceu como um suporte extra, né, do Batmóvel, isso, né, cara? Uma saída de emergência, né, cara? Muito foda. Agora, tem uma parada também nesse filme que teve no primeiro filme que me incomodou pra caralho, que era o Bat-Voo. Bat-Planada. Bat-Planada. Que eu achei uma parada muito estranha, sabe? Uhum. Ainda mais quando ele tá lá na Bat-Caverna e dá aquele mini Bat-Voo pra salvar a menina. Eu digo de passagem, a quantidade de pulo no ar que você tem nesse filme é muito grande, né, cara? Podia ter chamado até aquele malandro que tinha um programa no Sport TV, o Gui Pádua, sabe quem é que eu tô falando? E ele usava até um cabelo verde, cara, ele até combinava de certa forma com o filme. Esse troço do voo, cara, eu sei que você pode ficar um pouco incomodado, mas é a mesma noção que o Nolan teve. Olha, nenhum super-herói vai usar uma capa, porque a pior coisa que um super-herói pode ter na hora que tá enfrentando os vilões é ter uma capa, bicho. Porque a capa só atrapalha. É. Tanto que mostra no seriado dos anos 43 e 49, os caras saindo da porrada, a capa toda hora entrando, caindo na cabeça do Batman, cara. É muito ridículo. 53. O cara não consegue ver nada com aquela porra na cabeça. É, então, quer dizer, aquela capa, não, obviamente que não existe, mas aquela capa se tornaria justamente aquele artefato pra ele poder voar, entendeu? Não, mas exato. Nesse segundo filme, o voo com a capa, eu não sei se ele fez melhor, mas eu achei muito mais aceitável, né? Ele dar aqueles saltos e voar com ela e tal, do que aqueles voos de libélula maluca que ele dava no primeiro filme. Aliás, mais uma faceta legal de explorar do Batman, que o Batman não fica só em Gotham City, né? Pô, essa parte foi fantástica, ele vai. Isso é fantástico. O cara tem recurso, né? Então quando ele vai lá extraditar na marra, porra, cara, o chinês lá em Hong Kong, é demais, cara, né? E ele, o Alfred, planejando lá na Batcaverna improvisada. Sensacional, pô, sensacional. Contrabandistas coreanos. Porra, muito bom aquilo. Muito maneiro. Let's put a smile on that face. Ai, ai, let's put a smile on that. Eu nunca vi um cara fazer tantas frases fodásticas, né, cara? É impressionante porque o Coringa já era elogiado no trailer. É, tá todo mundo já maluco no trailer. E aí, normalmente, um trailer fode o filme, né? Exato. Você vê o filme... Eu digo esse passagem, eu não vejo trailer. Eu viro a cara no cinema, não vejo. O trailer é pra criar expectativa pra você ver o filme. Mas hoje em dia o trailer conta a história toda. O trailer mostra tudo, as melhores cenas. Vide Agente 86, que as cenas mais maneiras do filme estão no trailer. Exato. E aí a gente vai ver Batman, e depois, sei lá, dos 40 minutos, não tem mais nenhuma cena do trailer, exato, cara. E o trailer realmente só criou expectativa, porque tem muita coisa a mais na história, cara. Tem dois motivos. E ele fala as frases do trailer de uma maneira que não aparece no filme, né? Elas passam bem desapercebidas, bem dentro do contexto, né? É. Primeira aparição real pra mim do Coringa não é no assalto, é quando ele vai se encontrar com a Liga dos Ladrões. Aquela cena é fantástica, né, cara? Aquela, uma reunião no meio do dia, né, cara? Como ele mesmo fala. Uma reunião no meio do dia com todos os caras das diversas máfias, né, cara? Mostrando uma coisa, até de uma forma bem caricatural, assim, a questão de máfia. A máfia russa, a máfia italiana, a máfia dos negros e tal. E ele vem, manda cada diálogo ali dentro. Não, ele, cara, entrando que... é demais. Aquela risada aqui. Eu pensava que as minhas piadas eram ruins, né? Cara, não. E ele? Não, eu vou fazer um pequeno truque de mágica aqui. Que pariu. Isso foi uma das melhores introduções de personagem. Porque nessa hora tá todo mundo ainda relaxado e aí tu cola na cadeira. Caraca! Esse filme é foda porque ele não mostra nada. Ele não precisa mostrar absolutamente nada. O filme não tem uma gota de sangue. Exato, né? Não tem uma gota de sangue. Ele não mostra nada de. Não e digo você... de violento, mas. E você, de você fica tenso e você fica tenso e sai do filme achando que o filme é muito violento. E não, é, cara. Não, ele é violento. Pois é, seria e é sem ter mostrado uma gota de sangue. É do cacete. Exato. É, exato, né? Uma coisa legal desse filme é que você acha que você sabe qual é a trama vendo o trailer, porque o Coringa fala, vamos matar o Batman. Kill the Batman. E você vê que ele é tão louco que ele muda de ideia no meio do filme. É muito bom, cara. Sabe, ele dá, não quero mais matar o Batman. Aí vai a outra parte meio forçada, né, cara? Que é no final ele falando já que, pô, você precisa de mim, eu preciso de você. Não, peraí, forçado? Não, isso não é maluco, no final. Tá maluco? Desconecta, é no interrogatório. É, não. E não é assim, né? A primeira, não foi assim a relação do Coringa com o Batman, né? Não foi de cara que eles... se entenderam, cara, dessa forma. Mas calma aí, mas não. O Coringa entendeu tudo já, cara. Ah, mas não foi assim, o filme é assim. Adaptação, cara. É uma coisa de filme, rápido, né, cara? Pô, vai querer um filme de 5 horas, né, cara? Não dá, né? Já teve 2 horas e meia. Não, justamente, mas, pô, se você pensar bem, é uma coisa forçada. A gente acha maneiro porque a gente conhece da revista de quadrinhos. Não, cara, mas não é assim pra você, cara pálida. Pra mim, a partir de hoje, é, cara. Não, mas pra quem não lê... Não tem como fazer essa ligação logo de cara. Só por causa daquele filme, não tem. Todas as pessoas com quem eu vi o filme que não leram Batman, não sabiam porra nenhuma dos quadrinhos, a única coisa que eles questionaram no filme não foi nem a motivação do Coringa. O Coringa, pra todo mundo, tava perfeito. A motivação dele, as mudanças, tudo tava perfeito. A única motivação que foi questionada foi a do Harvey Dent no final. Engraçado, também motivaram aqui comigo na minha sessão. Acharam que foi muito rápido a virada dele. Porque perfeito. O Coringa nesse filme não ele é louco. Tinha história, né? Exato. Ah, como é que ele virou o Coringa? É, não tem. Isso é outra coisa, não. Quando ele começa a explicar de onde vem a cicatriz dele, meu pai, bebia. Então você fala assim, ih, caraca, então vamos contar a história de novo história. Da porra do Coringa. Exato. Né? E aí ele chega pra mulher e conta outra história, porra, cara. É muito aí bom. É explosão de cérebro, porque você vê assim, cara, esse cara é um maluco. Ele é só maluco, ponto. É maluco foda. Exato. E não precisa de mais nada, ele só precisa ser maluco, cara. Exato. Tomara que o Vitor teve no Show S, depois entrevistar o Nolan e o Bale, né? Até teve uma reportagem que a gente botou no Jovem Nerd, o pessoal gostou muito. Com as entrevistas, com as pessoas falando. E o Nolan justamente falou isso. Olha, a única maneira de criar essa empatia, essa loucura, essa ligação, essa conexão entre o Batman e o Coringa é justamente não dando um passado pra ele. Porque se você der um passado pra ele, o que acontece? Você pode questionar as atitudes que ele possa vir. Perfeito, perfeito. Eu só quero dizer o seguinte, não é isso que eu tava questionando no começo, não, cara. O que eu tava falando é que a conclusão... que ele chega... Então, a conclusão é rápida, porque você não sabe o que justamente é essa pessoa. A conclusão pode ser rápida, porque ele pode ser assim em tudo na vida dele. Se você não tem um passado, você não sabe o problema psicológico que aquela pessoa tem pra ela criar uma dependência psicológica em outra pessoa. Isso não pode ser simultâneo, cara. O Batman não pode ter sentido a mesma coisa, cara. O Batman não mata o cara, e aí o Coringa fala que ele não mata por causa disso, cara. Não, mas aí foi, mas é uma... Peraí. Você tá equivocado. É uma conclusão do Coringa. O Batman não mata o cara porque é uma regra. O Batman só tem uma regra: não matar as pessoas. Tanto que o Coringa fica decepcionado quando o Batman salva ele, né? Ele inclusive não atropela ele por causa disso, que podia ter atropelado o cara naquela hora. Ele não atropela porque ele fala, inclusive, na hora que ele tá na delegacia, ele fala: olha, eu estou a ponto de quebrar a única regra que eu tenho. Aí o cara fala: então quebra. Ele não quebra. Porque a única regra que o Batman tem desde o Batman Begins é não matar. Isso. Tanto que o Coringa viu que o Batman não matou ele quando ele desviou, que não atropelou. E mais uma vez, quando ele caiu rindo lá, ele salvou ele. Então quando ele voltou, ele falou assim: olha, você é divertido demais, cara. Eu não posso viver sem você. Sabe? Aí Detalhena fala: vamos continuar fazendo isso, entendeu? O tempo todo. Coringa não tem planos, ele declara isso na cena com o Harvey Dent. Não, mas isso não é verdade. Isso ele falou zoando, cara. É verdade, a partir do ponto que é o seguinte: o único plano que o Coringa tem é criar caos. Ele quer desmoralizar tudo. Não, mas então, as ações são planejadas. Cara, tem um objetivo. E aí ele queria um plano pro objetivo. Tanto que ele quer, na verdade, ele quer prostituir o Harvey Dent ou até o Batman. A questão do o plano dele desde o começo. A questão do filme todo é que o Batman não mata e que o Harvey Dent é o Cavaleiro Branco. No final, o Harvey Dent vai pro caralho. Exato. Né? Vira um maluco, o Coringa conseguiu fuder o Harvey Dent. E o Batman assume todo esse fardo das mortes, coisa que ele não provocou, pra não deixar o plano do Coringa dar certo. Porque se tivessem falado que o Harvey Dent matou e o cara, o Coringa ia ter vencido. E aí o Gotham ia ter ido pro cacete, porque a única esperança que todo mundo depositou no cara não ia valer porra nenhuma. E o Batman, ele tá ali, ele é o Outlaw de qualquer forma, matando ou não, né? É porque essa conclusão que você falou assim, ah, não, uma ligação com o outro, é do Coringa. A ligação não é do Batman. O Batman, por um momento, abre a boca e fala isso. Pelo contrário, aí tem que entrar a parte do cinema, que vocês devem ter percebido, obviamente, por que que o nosso amigo Nolan vira a câmera e não deixa o nosso amigo Coringa estar falando com a cabeça ali para baixo. Ah, não, ele fez isso para não deixar os espectadores com dor de cabeça. Não, ele faz isso. E aí o Batman tenta virar a cabeça umas duas vezes, mas depois mantém a cabeça reta para mostrar justamente naquela hora que é assim que o Coringa vê o mundo. Ele vê o mundo de cabeça para baixo. Olha, ele não vê o mundo da maneira que a gente vê. Sensacional. Ele mostra isso com a câmera. Olha, o cara vê o mundo assim, bicho. Fiquei até arrepiado na hora. Brilhante. Isso é cinema, isso é imagem. Isso não tem diálogo, bicho. Isso se junta àquilo que o Michael Caine disse. Só queimando a floresta toda, bicho. Você não vai entender nunca. Exato. Você não vai entender nunca. Não, o Michael Caine falou pra ele, pô, tu não tá entendendo essa porra toda, cara. Tu é isso não aí. Vai entender. Let's put a smile on that face. É legal também que ele mostrou esse passado do Alfred, né? Que eu mesmo não conhecia, que ele era do MI6, né? O Alfred era o... Não, mas é ele sério, foi um militar, foi, gente. Como é que ele saiu do MI6 e foi virar mordomo dos Wayne, né, cara? Nós temos ainda o detalhe de não termos ainda mansão nem Batcaverna no filme. Yeah. Até pra mostrar que o tempo que passou foi curto, né? Yeah. E as coisas continuam acontecendo. E é muito foda também que no começo do filme tá lá o espantalho, né, cara? Isso é uma coisa foda. Tá, já foi preso, já fugiu, já tá agindo de novo. Muito, que é bem Batman, né, cara? Exato, né, cara? E os copycats, que é uma coisa bem também... Aquela galera que quer... Agindo como vigilante, agindo imitando o Batman. E ele prende todo mundo, foda-se. É, porra. Prende todo mundo, não. Teve um que o Coringa pegou, né, cara? Mas errado só posso ser eu, né, cara? É. Mas ele dá uma boa explicação. Ah, por que que nós não podemos fazer... Ah, eu não tô usando um protetor de hóquei. É, mas isso não é explicação pra nada, cadeia. Não, ele tá dizendo que ele é profissional, rapaz. Ah, cadeia pra você que não é. Você é maluco. Que ótimo. Você é um maluco sem recurso, eu sou um maluco sem recurso. Eu sou milionário e maluco, você não, eu sou maluco. Não, milionário não é maluco, milionário é excêntrico, bicho. Milionário é excêntrico. Exato. Isso me lembra uma das minhas cenas prediletas do filme, que é quando aquele malandrinho vai falar com o Morgan Freeman, que ele descobriu quem é o Batman, né, cara? Ah, isso. E começa a querer chantagear o cara, e o cara fala, peraí. Cara, vamos ver se eu entendi bem. Você tá achando que o teu chefe, que é um bilionário da porra, maluco, que sai por aí à noite transformando a cara de bandido em mingau, você quer chantagear o malandro? Essa é a tua ideia? Sensacional isso. Tem um amigo que ficou incomodadíssimo no primeiro filme. Caraca, como é que ninguém vai ver que o Batmóvel é pertence às indústrias Wayne? Alguém vai perceber isso algum dia? E o cara vai lá e me faz uma cena. Voltando ao Coringa, você vê como ele vai mudando pelo filme. Ele fala assim, ah, primeiro ele queria que o Batman tirasse a máscara e se revelasse. Aí depois ele fala assim, não, mudei de ideia. Agora, quem não matar esse cara, eu vou explodir o hospital. Demais, cara. É, então você vai ver como ele vai mudando, como ele vai introduzindo. Não, e as regras dele são todas tortas, né? Ele fala, ah, pra você salvar a mulher, vai pra rua X. Pra salvar o cara, vai pra rua Y. E ao contrário, é uma sacanagem. Aqueles barcos, eu tenho certeza, se o cara apertasse o gatilho, explodia o próprio barco. Ah, é. Não tem dúvida disso, cara. Olha, aquela cena dos barcos, tem gente que tá se incomodando aí. Ah, que cena longa. Cara, aquela cena é importantíssima pra aquilo que o Nolan tá querendo transmitir. Que no meio desses malucos todos, Harvey Dent, Batman, Coringa, ele tá mostrando que a única esperança pra se mudar qualquer situação de caos numa cidade, corrupção, é no povo. Não adianta ter a milícia ou vigilante, no caso o Batman, não adianta a polícia. A única maneira pra você mudar. Próxima situação no Brasil. A única maneira de a gente mudar esses governantes é o povo, bicho. Na hora que o povo começar a pensar e raciocinar direito, tudo vai dar certo. E é por isso que ele mostra isso nas barcas. Olha, a esperança está no povo. Se vilões ou civis, não interessa quem, botarem a cabeça no lugar e pensarem, raciocinarem e trabalharem juntos, não existirá mais Coringas, Harvey Dent, não vai existir mais Batman, mais nada disso, vai ser necessário. E é isso que ele tenta passar naquela cena do filme. Mesmo assim, eu queria ver alguém reclamar com o Negão aí, cara. Queria alguém falar, meu irmão, que porra. Let's put a smile on that face. O Coringa, o foda do personagem é que ele é um problemão. Porque ele é um maluco do caralho e que ninguém consegue matar. Não tem objetivo. Então não ele tem... chega pros caras, eu vou recuperar o dinheiro de vocês, vou ficar com a metade. Recupera e mata os caras, queima o dinheiro. Maluco, foda, cara, é um desespero. É o que ele fala, ah, eu não preciso desse dinheiro não, eu só preciso de dinheiro pra comprar dinamite, pólvora gasolina, acabou. Isso, é tão baratinho. Isso é barato, por que eu preciso de todo esse dinheiro? Porque o Batman tá lá enfiando a porrada nele na sala de interrogatório e ele fala, cara, tu não tem nada pra usar contra mim, pode bater à vontade. Aliás, outra cena foda foi nessa sala, quando tá o guardinha lá, o policial. Não, e as caras do Coringa, ele olha pra ele, cara, e você sabe que ele vai começar a provocar o cara, isso, né? E o cara fala assim, ah, eu sei que você gosta de apanhar, eu não vou te dar esse prazer. E aí ele fala do negócio de quando as pessoas estão morrendo. Ele, ah, sabe por que eu uso a faca? Porque a gente sabe, conhece a pessoa realmente. Quer saber quantos amigos teus são covardes? Porra, cara! Sensacional. Isso na mão... Cara, como o cara consegue fazer isso, né? Soar de uma forma tão sinistra, né? Então, e é muito bom quando o cara pergunta, ele fala, ah, você matou 6 amigos meus. A cara dele, ele... né? De, sem jeito, né? Tipo, desculpa aí, né? Porra. Paralelo a tudo isso, nós temos o nosso promotor público, o Harvey Dent, o Aaron Eckhart. Mandou muito bem nesse... É, ele não estragou nada, não, estragou. Não é um ator genial nem porra nenhuma, mas... Não, mas foi não bem, matou. Foi bem. Não, ele foi ótimo, ele foi ótimo. Não, um cara desse pode foder tudo, né, cara? Pode. Não, e ele é a espinha dorsal da história do filme, né, cara? Porque ele os caras ficam lá em volta dele, né, na história toda. É, o próprio Batman deposita nele a esperança de salvar Gotham. O Batman, ele é a polícia de máscara, ele não julga ninguém, ele só prende. Ele pega as pessoas e coloca à disposição do sistema, né? O Harvey Dent representava o sistema, então era o que o Batman precisava pra acabar com a corrupção, pra fazer tudo funcionar. Porque senão o Batman sozinho, porrada. Por isso eles depositam. E vai ser aquilo, prende e solta. O contraponto dele ser o White Knight, né, o Cavaleiro Branco, e no final você trazer o Batman como Cavaleiro Negro, porque ele é o mais altruísta de todos, ele faz, né, o que for necessário, foi o grande ponto do filme. Você vê que a piada mortal funcionou para o Harvey Dent, como a gente comentou anteriormente. Exato, exato. Né? Conseguiu destruir tudo que era bom. Porra! Né? Em Gotham. E é muito bom a cena. Talvez para as pessoas que não conhecessem os quadrinhos achassem que a transformação dele de um cara super honesto para um cara corrupto, que não é corrupto, na verdade, a gente que conhece o personagem, né? Simplesmente maluco. Pareceu muito rápido, mas a cena é genial. Como ele deu a moeda para Rachel. Começava... É porque aquela cena que ele pega o maluco, o capanga do Coringa, e logo depois que o cara mata o Gordon, que foi um desespero do cara, porque eu achei que o Gordon tinha morrido mesmo. Eu também, cara, fiquei nervoso. Falei, caralho, mataram o Gordon. E o cara nem virou comissário ainda, fudeu. Eu não achei que não, porque eu sabia que ele tava fazendo um troço bem respeitoso ao fã e tudo mais. Eu tinha certeza que ele não ia matar o Gordon, cara. Era louco. O fã ia matar ele, bicho. O fã não é perdoável. Ele é imperdoável. O cara foi lá na família falar, eu falei, fudeu, agora foi do caralho. E aí ele vai interrogar o capanga e tá lá fazendo roleta russa na cabeça do capanga. Olha, se sair cara, você sobrevive, senão eu te mato. Exato. E aí o Batman vai recriminar ele. Tá maluco, filha da p***? Nem que vê essa merda, fudeu tudo. Exato. Não, e aí depois você viu que... Eu até pensei assim, já tá pirando aí, né? É. E depois você vê que ele não tava pirando porra nenhuma. Ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Porque a moeda tinha duas faces iguais. Duas caras. É. Então, o que acontece? Ele sabia que ia dar sempre cara. Ele só tava usando aquilo de artifício pra fazer o cara falar. Isso. Só que ele fala, eu faço minha própria sorte, né? Ele fala isso. Só que no final, com a história da Rachel tá com a moeda e explodir, e óbvio, só queimou um lado da moeda. Olha que genial, cara. Ele não precisou riscar a moeda como nos quadrinhos e nos desenhos, né? Ela é riscada, mano. Cara, na verdade, a moeda queimada ali, destruída, né? É a confirmação da morte dela, né? Exato. É, foi o momento que ele falou, pega a moeda, ok, e calma aí. Quando ele vira, é que fodeu. É que ele sabe. E aí que ele pira. É uma cena genial que vai subindo uma música frenética. E ele chorando, maluco e tal, e de repente corta pra outra cena, e você sabe que nesse momento ele pirou. E aí olha só que genial que é a motivação, por isso que o Duas Caras é um grande vilão. O cara que acreditava na justiça perde total fé no sistema, e ele fala, a única justiça incorruptível é o acaso, né? Porque não adianta, um cara é corrupto, o outro é maluco, então ele deixa tudo no acaso, né, cara? Essa é a justiça verdadeira pra ele. O diálogo dele com o Gordon, nesse momento, é fantástico, porque é exatamente ele explicando isso, é muito foda. Você já vê a cara, o Harvey Dent mudando, exatamente nesse ponto com o Gordon. Já dizendo, tá, eu não vou te perdoar. Não vou perdoar porra nenhuma. É. Então ele fala assim, diga para o seu filho que tudo vai ficar bem da maneira que eu falei. É, isso vai, é like I lie. É, tipo assim, minta como eu menti, eu achei foda. É, isso é foda. Porque ele sabia que era daquela situação, né, cara? Tipo, ou ele ou a mulher ou morrer mesmo. Não, e ele sabia que, pô, teoricamente, é, se tem que salvar alguém, quem é que os caras iam salvar? Iam salvar ele, que politicamente era mais importante, né, cara? Então ele já tava com medo de que o nego fosse salvar ele. De repente pintou o Batman na frente dele e falou, fudeu. Pô, é, deu merda mesmo, né? Tão salvando a mim. Pior é que isso acontece por acaso. Que na verdade o Batman queria salvar ela. Por acaso, não, exatamente. O Coringa é da puta. Puta. Não. Exato. A cena quando o Coringa fala, cara, que eu realmente acreditei que você fosse o Harvey Dent. Aí é maneiro também a forma que ele vira, né? O duas caras, né? Que não é uma folha de papel e o ácido. Puta, que coisa ridícula, né? É verdade. Maneiro, verdade. O cara tava com a cena é muito maneira, é muito bem feita. E queima, sabe? Exato. Tem uma coerência. Cara do Harvey Dent. Cara, parabéns. Puta, pra tipo galera de efeitos especiais. Ficou foda. Não, não. Parabéns à galera de maquiagem desse filme. Aquilo não é maquiagem, não, cara. Porque... Aquilo é maquiagem, é uma tinta azul. Ah, sei, cara. Tem maquiagem sim, porque ele fala na coisa. Claro que maquiagem, ele fala que ficava horas de fazer maquiagem, ele falou. Claro que incomodava. Olha só, incomodava, não tem bochecha. Ele não conseguia olhar com o olho esquerdo, que ele incomodava muito, ele falou. Não tem bochecha, claro, cara. Que tem. Não, devia ter algum acabamento. Não, devia ter alguma coisa. Não. Tem coisa digital. Não, cara, tem maquiagem, tem, cara. Foi uma surpresa agradável, porque eu achava que eles iam só montar essa hora e ia terminar com um filme na cara do Harvey Dent, assim, e ele ia ser o vilão do próximo filme. E que surpresa agradável ver ele agindo, jogando a moeda, julgando as pessoas, atirando, né, com aquele... com a cara queimada. Claro. O JP tá falando da maquiagem. A maquiagem do Coringa... Fantástica também, né? Puta que pariu, porque... É um maluco, né, cara? Que maluco vai perder o tempo fazendo direitinho a pasta d'água, o batom, né, cara? Não, é uma parada perturbada. Você vê, cara, que de qualquer maneira. Exato. É olho preto, parece a minha avó se maquiando, sabe? Não, e cicatriz também, né, cara? Cicatriz da boca. Diga-se passagem, me lembrou muito o filme do Labirinto de Fauno, quando o cara corta o lábio também e depois costura. Nossa. Ele ficou com uma cara parecida com a do Coringa, né? Agora, tem uma maquiagem que me incomodou um pouco, que eu achei demais, que foi a do prefeito de Gotham. Ah, não, começou. Mas desde o Lost que ele faz isso, cara. Até no Lost assim, é um caso à parte, sensacional também, genial. E diga-se passagem que até o último instante do filme eu fiquei esperando o encontro do Batman com o Batmanuel. Foi uma frustração isso não ter acontecido. Cara, o Batmanuel, ele já tem esse olho assim, não é possível. Cara, mas ele tava demais, não cara. É possível. Tava quase igual o Batman. Eu falei, vai botar a máscara preta e vai ficar o olho preto. Mas é porque até no Lost ele faz isso. Um lápis de ouro pra caralho. Exato. Mas é porque no Lost também é bem preto, também ali. No Lost também cara, mas é incrível esse cara. Ninguém fala, cara, tira esse lápis de olho. Então o prefeito. O cara gosta de usar delineador nos olhos, não tem jeito. Ai, meu Deus. Coringa vestido de enfermeira, cara. De enfermeira? Aquilo foi muito. Porque você vê que ele tá afetado, né? Ele botou a peruca e o vestido e ficou meio, né? Ficou meio afetado. Cara, quando o Harvey Dent vira e olha pra ele, a cara que ele faz é impagável. Cara. E ele fala, hi. Que merda, né, cara? Tipo, oi. Muito escroto, cara. Um traveco daqueles tenebrosos. Aí ele com um brochezinho, I believe in Harvey Dent, cara. Muito escroto, cara. E a saída dele do estádio, aquela andadinha dele. Tudo travadinho, né, cara? E vai apertando o botão e a parada não explode. Porra, cara. Esse Coringa é o Coringa definitivo, cara. Let's put a smile on that face. Temos um problemão. Quando eu saí do cinema, eu falei, cara, esse filme é insuperável. É. Como é que a gente vai ter um terceiro Batman sem o Heath Ledger? Como o desespero que me bateu. Porque com o Heath Ledger, você continua a história e faz... Mole e fácil, né, cara? Tranquilo. Quem é que pode superar o Coringa? Porque não tem como botar outro Coringa, né? Não, é um suicídio comercial. É, o Nolan falou o seguinte, nós procuramos fazer nos filmes do Batman, tanto no Begins como esse, fazer filmes que, obviamente, daria oportunidade de ter uma continuação no segundo, como botar a carta do Coringa e continuar no segundo filme, mas você não precisa ter um outro filme. Begins termina, você não precisa ter um segundo filme. Você sabe que tem um Coringa agitando a cidade, mas a história se acaba. É isso. Da mesma forma também que no segundo filme, ele termina de uma maneira que pode acabar ali, pode ter acabado ali. O Harvey Dent morreu, beleza, acabou. E o Coringa foi preso. Teve gente que falou assim, ele não matou o Coringa. As pessoas acham que só acaba quando a pessoa morre, né? Ele não matou o Coringa porque o cara morreu na vida real e era uma homenagem, ou então ia ficar muito sinistro. Não, se o Batman matar o Coringa, fudeu, acabou o Batman. Acabou o Batman. Ele não matou porque é assim mesmo. O Batman captura o Coringa, ele vai pra cadeia e foge. A continuação no terceiro filme, obviamente, o Coringa aparecia, o Coringa ia fugir do Asilo Arkham, o Harvey Dent não morre, o Harvey Dent é preso no Asilo Arkham, é levado pra uma outra ala do Asilo Arkham. Sem as pessoas saberem que ele se transformou e ficou daquela maneira, obviamente ele também foge do Asilo Arkham e aí faz uma vida de crimes, e aí obviamente que descobre que o Batman não foi o culpado. Enfim, tinham várias ideias, não falando que seria assim não, tinham várias ideias. Por exemplo, o Pinguim entraria no filme. Não, pera. Ser o novo chefe da máfia. Ai meu Deus, cara. Um mafioso que tiver que tirar o nome de Pinguim. Cara, olha só, Dá licença, imagina o chefe da máfia sinistro e aí você pergunta qual o nome dele e fala um Pinguim. Não, peraí. Porra, calma. Cara. Falcone pra Pinguim. Don Corleone, Pinguim. Golas do Heath Ledger. Vocês estão com a visão do Pinguim, da seriado dos anos 60, do Danny DeVito, da mesma forma que foi o Joker. Você imagina o Pinguim do Nolan. Não, o Pinguim, cara. E outra possibilidade também, tanto que eles brincam com aquela coisa da armadura, né? O próprio Christian Bale perguntou isso pro Nolan, né? Quando eles falam, dos cachorros, não, mas imune a gatos, né? E aí o Bale perguntou pra ele, pô, isso aqui já é uma coisa que vai ter a mulher gato no próximo filme? Não, é só uma brincadeira. Eles matam a Rachel já de propósito pra isso. Introduzir uma mulher. Ele abre um leque de possibilidades pra um terceiro filme. Obviamente com o Heath Ledger. Mas podendo ter o Pinguim, podendo ter a Mulher Gato, enfim. Só que com a morte do Heath Ledger, tudo voltou a estaca zero. E agora eles têm um problemão na mão. Não tem não. Por que não? Eu e o Jovem Nerd já resolvemos esse problema. Então, olha só. A gente saiu preocupadíssimo. Então, preocupado, né? Saímos, cara, transtornados. O que acontece agora? O filme se pagou em 3 dias. Então, fudeu. Tem que fazer outro. Comercialmente, né? É uma obrigação. A Warner, pra variar, né? Que, obviamente, quem vai dar as ordens é o Nolan. Graças a Deus, eu espero que sim. Mas, obviamente, que algumas cabeças pensantes da Warner já deram algumas sugestões brilhantes. Deixa eu falar antes, que se você acertar minha sugestão, pelo menos eu... Posta que você meio burro igual o cara da Warner. Vamos ver. Eu sou meio burro, sério? ou totalmente inteligente. Não, então vamos. Porque lá. A gente edita e você não. Aqui é o Marabad, o Fanatic, meio burro igual o cara da Warner. Vamos ver. Eu tava numerando os vilões que poderiam ser algo à altura do Coringa e não dá pra chegar aos pés dele. Tem o Coringa, obviamente, né? Então eu falei, Azaghal, a única maneira deles fazerem um barulhão e explodir a cabeça das pessoas com o terceiro filme do Batman sem o Coringa é trazer a porra do Super-Homem de uma vez. Eu também acho, cara. Salva o Super-Homem. Porra! Que tá bota fudido. O Batman enfiando a porrada no Super-Homem, porra! Olha aí, porra, a Marvel tá fazendo isso. Olha aí, cara, tá na mão de vocês essa merda. A gente nem cobra pela ideia. Porra. Você acertou uma parte da ideia mesmo. Olha aí. Porque eles pensaram nisso, tipo assim, já que o Batman vai ser caçado, vai ser perseguido. Exato, Marabá. Por que não chamar o Super-Homem, que é o único cara apto a poder pegar o Batman? Puta que pariu. Exatamente. Falaram isso. Foi isso que eu pensei. E uma segunda opinião, que essa realmente é demais, não deveria nem mencionar aqui, mas os caras falaram, era por que não chamarmos um outro ator pra fazer o Coringa em todo o Itédia? Isso é porque sempre tem um idiota que tem que falar isso, tem a obrigação. temos que chamar outro... Não, mas isso, cara, é descartado automaticamente. Não. Alguém falou em Johnny Depp, mas mesmo assim... Isso, falar Johnny Depp, é falar. Johnny Depp é foda, mas não dá. Então, não dá pra ter o outro Coringa, não estamos dá. Marcando aqui Super-Homem. Eu falei, antes do filme do Homem-Aranha 2, eu sempre vou morrer com isso, que eu adivinhei o final do Homem-Aranha 2. Eu adivinhei. E não falei pra ninguém, não gravei. Então estou gravando aqui, agora, Super-Homem e Batman 3 é a única solução. Let's put a smile on that face. Então, considerações finais? O filme é tão bom, mas tão bom, que eles conseguiram absorver o Eric Roberts. O moleque ficou assustado quando ele pintou ali, cara.